Estradão. Alô, Rodrigo Mendes, Multimarcas, Júnior Central Lanches, Wilson, família juntos e misturados. Império dos Perfumes. Alô, Limas Atacado, o maior e melhor centro atacadista do Brasil. Alô, Thomas Neto. Thomas e aí? Neto, o estourado. Quando eu mandar, tu vem jogar. Quando eu mandar, tu vem jogar. Mão do joelhinho, tu vai fazer que caiu. Quando eu mandar, tu vem jogar. Quando eu mandar, tu vem jogar. Mão no joelhinho, tu vai fazer que caiu na banda. E tu vai fazer a escavadeira do Piauí. Oi, bunda sentando. Bunda sentando. Bunda sentando. Bunda sentando. Que parada é essa? Bunda sentando. Bota ela pra sentar, Dote. Vai, Dote, vai, vai. Bunda sentando. Bunda sentando. Bunda sentando. Bunda sentando. Bunda sentando. Quando eu mandar, vem. Quando eu mandar, ó. Quando eu mandar, tu vem jogar. Quando eu mandar, tu vem jogar. Mão no joelhinho, tu vai fazer que tá te tomando. Quando eu mandar, tu vem jogar. Quando eu mandar, tu vem jogar. Mão no joelhinho, tu vai fazer que caiu. Tá mandando. Tu vai fazer. É o jeito de ser assim. Prepara o bumbum, novinha. Prepara o bumbum, mãe. Oi. Bunda sentando. Bunda sentando. Bunda sentando. Bunda sentando. Vai, banda! Quebra aí, banda! Banda das congas! Alô, já serve em camilha! Sofrelanches! Bunda sentando. Bunda sentando. Bunda sentando. Bunda sentando. Joga pra cima, que é de afu, negão. Cante uma pizza, Flora e Salvador. Central Lanches, Caneco Lanches. Marcos Osano, gráfica Print Max.